personalizado, num só lugar. Tem gente que se prepara com carinho para essa época do ano. Capricha no traje, ajeita os detalhes, entra no clima da festa. Mas bom mesmo é ir além da roupa bonita e vestir a alma de amor ao próximo. Vista-se de solidariedade neste Junho Vermelho e entre no arraial que salva vidas. Doe sangue. Emopa. Apoio Grupo RBA. Prefixo Diário FM. Uma cortesia. Norte Refrigeração. Na Norte você encontra tudo para restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, açougues e até para sua casa. Norte Refrigeração. Há 58 anos, em todo lugar. A marca da Norte está. Lojas em Belém, Ananindeua, Castanhal e São Luís. ZYD 208, 92.9 MHz. Rádio Diário FM. Belém, Pará, Brasil. Diário FM. 92.9 Diário. Diário FM. Diário FM, prazer de ouvir boa música. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 24 de junho de 2025. Eu sou Elson Silva, desejo a você uma ótima terça e continuamos com a programação diária. E agora a vez de Miley Cyrus, ela que fez Hannah Montana, Angels Like You. Flowers in hand, waiting for me. Every word in poetry. Won't call me by name, only baby. The more that you give, the less that I need. Everyone says I look happy when it feels right. I know that you're wrong for me. Gonna wish we never. Angels like you can fly down here with me.

Diário FM, 11:20. That we got a highway to the sky. 92.9. Diário FM. Diário FM, o prazer de ouvir boa música. Sonny Billy Griffin, Hold Me Tight in the Rain. Sucessão. 11h29, bom dia, uma ótima terça-feira. E é o mês de junho, né? da quadra junina, do mingau de milho, da canjica. Bom dia. Informe Diário do Mundo. As notícias internacionais do Jornal Diário do Pará, na Diário FM. O Palmeiras encontrou forças no momento em que ninguém esperava. Arrancou um empate com alma contra o Inter Miami por 2-2 ontem, à noite, mesmo depois de ser dominado por Messi, Soares e companhia. Os reservas Paulinho, Alan e Maurício mudaram a equipe, que perdia por 2-0 até os 42 minutos do segundo tempo. Acompanhe essas e outras informações no aplicativo do Jornal Diário do Pará. Baixe gratuitamente na loja de aplicativos do seu celular e tenha informação de qualidade em qualquer lugar do mundo. Informe Diário do Mundo. As notícias internacionais do Jornal Diário do Pará, na Diário FM. 9 meses passam voando. A gente sabe. É por isso que deixamos tudo prontinho aqui para quando o grande momento chegar. Estrutura completa, tecnologia de última geração e os melhores médicos para acolher sua família de braços abertos. Afinal, cada vida que chega é um novo capítulo na história de uma família. E na nossa história também. Maternidade Porto Dias. Cuidando de gerações. Dia 14 de agosto, no Mangueirão. Um encontro imperdível. Paulo Ricardo e banda. E Raça Negra. Aniversário do site O Antagônico. Venda de ingressos, mesas e camarotes. Na bilheteria digital e nos pontos credenciados. Informações 982843175. Dia 14 de agosto, tem Paulo Ricardo e Raça Negra no Mangueirão. Mais do que sediar a COP30, estamos dando exemplo na proteção do meio ambiente. Com o programa Pará Sem Fogo, iniciativa inédita de combate aos incêndios florestais. Com o reforço de mais de 390 novos servidores nas equipes ambientais. Com o plano de arborização de Belém, que irá plantar novas árvores em áreas públicas. E com a criação da primeira lei de responsabilidade ambiental do Brasil. Porque meio ambiente protegido é futuro garantido. Governo do Pará. A Vigia Eletrônica tem uma proposta para você. Enquanto ela cuida da segurança do seu patrimônio, você cuida de aproveitar a vida. O alarme monitorado consiste na instalação de sensores e, em caso de risco, a central é notificada enviando uma ronda tática. Já com o circuito fechado de TV, você acompanha pelo celular tudo o que acontece na sua casa ou empresa 24 horas por dia. Vigia Eletrônica, 3259-6000. O seu sorriso faz parte dos melhores momentos da sua vida. E para aproveitar esses momentos, você precisa sorrir com saúde. A Uniodonto Belém cuida de milhares de sorrisos como o seu, com atendimento odontológico de qualidade, urgência 24 horas, cobertura nacional e todos os planos com classificação excelente da ANS. Traga o seu sorriso para o maior e melhor plano odontológico do Brasil. Uniodonto Belém. 3202-4140. O Diário do Pará apresenta Varejo Sustentável, um projeto que valoriza práticas conscientes do setor varejista, com dicas, entrevistas e conteúdos especiais em sintonia com a COP30. Acompanhe tudo nos veículos do Grupo RBA, porque sustentabilidade é uma mudança que começa agora com cada um de nós. Oferecimento Banco da Amazônia, movimentando a Amazônia e a sua vida. Guamá Tratamento de Resíduos e Quadra Engenharia. A cada quadra, uma Belém mais bonita. ZYD 208, 92.9 MHz. Rádio Diário FM. Belém, Pará, Brasil. Diário. Diário FM, prazer de ouvir boa música. Diário toca Coldplay, High Power. Boa terça-feira, bom dia. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm checking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really saw me. I wanna know. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. A higher power, and you really saw. Just to let you know now. Whatever. Diário FM, 11:42. Diário FM.

Diário FM, prazer de ouvir boa música. Finalizamos o Diário Musical, primeira parte desta terça-feira. Skank, chama Garota Nacional. Na volta do intervalo, você vai conferir o The Best Music. Uma ótima terça-feira. Nesse momento, Júlio César, o trânsito é intenso nos dois sentidos. Dia ali próximo do aeroporto, o trânsito é lento devido a obras por lá. Imagine viver em um prédio com poucas unidades, próximo de tudo que você precisa para ter conforto e qualidade de vida. Um prédio moderno com gerador total, elevador delivery ambientado com sofisticação da Sacaro. Esse é o JN Residenza, o condomínio ultra prêmio da Plancon em Batista Campos. Para saber mais, acesse construtoraplancon.com.br. JN Residenza, uma obra de arte assinada pelos 55 anos da Plancon. Na 39ª edição da Revista Agro Pará, conheça os encantos do turismo rural que cresce no Pará e movimenta o campo neste mês de férias. Descubra como formalizar seu negócio rural e acompanhe os 74 anos da UFRA, referência em agro e sustentabilidade na Amazônia. Leia em 28 de junho no diariodopará.com.br. Agro Pará, a primeira revista do agronegócio paraense. Realização Diário do Pará. Oferecimento Agropalma. Sustentabilidade está em nossa origem. Banco da Amazônia, movimentando a Amazônia e a sua vida. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Mais do que sediar a COP30, estamos dando exemplo na proteção do meio ambiente. Com o programa Pará Sem Fogo, iniciativa inédita de combate aos incêndios florestais. Com o reforço de mais de 390 novos servidores nas equipes ambientais. Com o plano de arborização de Belém, que irá plantar novas árvores em áreas públicas. E com a criação da primeira lei de responsabilidade ambiental do Brasil. Porque meio ambiente protegido é futuro garantido. Governo do Pará. Todo verão, pede Norte Refrigeração. Split 9000 BTUs H2 One, 12 de R$158. Ventilador de parede 60 centímetros Lorenci de Tufão, 12 de R$28. Cervejeira a partir de 12 de R$198. Torre de bebida Marquezone a partir de 12 de R$25. Purificador de água IBBL Grafite Du, 12 de R$79. Caixa térmica Soprano a partir de R$45. Todo verão, pede Norte Refrigeração. Refrigeração! 9 meses passam voando. A gente sabe. É por isso que deixamos tudo prontinho aqui para quando o grande momento chegar. Estrutura completa, tecnologia de última geração e os melhores médicos para acolher sua família de braços abertos. Afinal, cada vida que chega é um novo capítulo na história de uma família. E na nossa história também. Maternidade Porto Dias. Cuidando de gerações. Falar um novo idioma muda a sua vida. Abre portas e conecta você com o mundo. E no Castilha Idiomas ficou ainda mais fácil realizar esse sonho. Realizando sua matrícula agora, você garante R$200 de desconto nas mensalidades. E tem mais, 20% off no material didático pagando no Pix, uma ecobag exclusiva e ainda concorre a um intercâmbio incrível. Vem pro Castilha. O melhor, mais rápido e completo. ZYD 208, 92.9 MHz. Rádio Diário FM. Belém, Pará, Brasil. Diário FM. Começa agora, na Diário FM, The Best Music. Diário FM, prazer de ouvir boa música. Está no ar mais uma edição do The Best Music. Diário FM, The Best Music. Uma ótima tarde para você. Tracy Van, para a gente abrir as portas do The Best. Everybody loves you, baby. Your face,

sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor, vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Na na na na na na na na na na na na na na. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Sem se sentir que não há tempo que volte, amor, vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Diário FM, o prazer de ouvir boa música, o som da Fernanda Abreu, a canção do Lulu Santos, 1982. Aí repaginou com Fernanda Abreu, Tony Garrido e DJ Meme, que foi ele que repaginou essa canção aí, né? Tempos modernos. Então, meio-dia e 14. Diário FM, the best music. Diário toca Post Malone, Had Some Help. FM 92.9. The best in- 92.9 Diário FM. Why now? When you just went in my head. Diário FM 92.9. The best music. Like that, I'm your dream come true. When it's on a platter for you, then you pull back. When I try to make plans more than 2 hours in advance, slam the door, ignore, saying no, no, no, no more. I got you blocked after this, an afterthought. Prazer de ouvir boa música, o som é de Sabrina Carpenter. Pera. E você do outro lado, como é que tá? Tudo bem? Então, uma ótima terça-feira, excelente tarde, um bom almoço. Almoço de negócio. Bom negócio. Diário, meio-dia e 28. Diário. Informe Diário do Pará. As notícias locais do Jornal Diário do Pará, na Diário FM. No espaço do antigo aeroporto Brigadeiro Protásio, em Belém, vê surgir um dos maiores legados estruturais e ambientais da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. O Parque da Cidade, com 88% da obra da etapa COP30 já concluída, o espaço ocupa mais de uma área de mais de 500 mil metros quadrados e marca uma transformação urbana significativa na capital paraense. A grande novidade é que o parque será aberto ao público nesta sexta-feira, dia 27 de junho, oferecendo à população a oportunidade de conhecer, antes mesmo da conferência, parte dessa nova infraestrutura voltada ao lazer, sustentabilidade e convivência. Será a abertura da primeira etapa do espaço. Acompanhe essas e outras informações no aplicativo do Jornal Diário do Pará. Baixe gratuitamente na loja de aplicativos do seu celular e tenha informação de qualidade em qualquer lugar do mundo. Informe Diário do Pará. As notícias locais do Jornal Diário do Pará, na Diário FM. Pronto-socorro do HSM atende traumatologia 24 horas, com a retaguarda do hospital para exames, cirurgias, UTIs e heliponto para transporte de urgência. Dispomos de um moderno centro de diagnóstico por imagem e serviço exclusivo para tratamento do câncer. Atendemos todas as especialidades, incluindo hemodiálise, transplante de rins e de medula. Hospital HSM, Qualidade, segurança e atendimento humanizado num só lugar. Dia 14 de agosto, no Mangueirão, um encontro imperdível. Paulo Ricardo e banda. E Raça Negra. Aniversário do site O Antagônico. Venda de ingressos, mesas e camarotes. Na bilheteria digital e nos pontos credenciados. Informações 982843175. Dia 14 de agosto, tem Paulo Ricardo e Raça Negra no Mangueirão. O governo federal está lançando o programa Luz do Povo. Quem é do CadÚnico e consome até 80 kW por mês tem a tarifa de energia zerada. E tem desconto para quem gasta até 120 kW. É mais dignidade para 60 milhões de brasileiros. Bye bye, conta de energia. Quero ser feliz, bye bye, tristeza, não precisa voltar. Programa Luz do Povo. Energia de graça para quem mais precisa. Governo Federal. No coração da Amazônia, o Pará pulsa com histórias que inspiram e transformam vidas. Pessoas que fazem a diferença, inovam, cuidam e transformam nossa terra. Conheça ações e iniciativas positivas em 8 matérias especiais, veiculadas no Diário do Pará aos domingos e na RBA TV às terças. O Pará que orgulha é o Pará que transforma. Realização Diário do Pará, oferecimento Agropalma, sustentabilidade está em nossa origem. Alubar, há 25 anos transformando alumínio em soluções. Banco da Amazônia, movimentando a Amazônia e a sua vida. Claro, você merece o novo. O futuro do planeta passa por Belém e o Grupo RBA está pronto para contar essa história. A cidade se transforma para a COP30 e você acompanha tudo em primeira mão. Dos bastidores às decisões, rumo a um mundo mais sustentável. Fique ligado no DOL RBA TV, Jornal Diário do Pará, e nas rádios Clube Diário FM. Grupo RBA na COP30. Notícias que importam, informação que transforma. Realização Grupo RBA. Oferecimento Banco da Amazônia, movimentando a Amazônia e a sua vida. E Hidro, mudando o jogo do alumínio. Apoio Guamá Tratamento de Resíduos, OCB Cooperativismo e Vale. Fazer a diferença para a Amazônia juntos tem a ver com a Vale. ZYD 208, 92.9 MHz. Rádio Diário FM. Belém, Pará, Brasil. Diário FM. Oh, oh, oh. Diário FM. The best music. Diário FM, prazer de ouvir boa música. De volta com The Best. E a Diário toca The Weeknd, Open Heart. Boa tarde. I can hear the wind blow, even through the window. I can hear the whisper, even with my ears closed. All the silver and gold only made my skin cold. I told myself I would never get old. Then you put me in close. 92.9. Diário FM. FM 92.9. The best music. Olhos fechados pra te encontrar. Não estou ao seu lado, mas posso sonhar. Aonde quer que eu vá, sei bem certo se é só isso. ilusão. Se é você já perto, se é intuição. Aonde quer que eu vá, sonhos vão te buscar. Volta pra mim, vem pro meu mundo. Eu sempre vou te esperar. Larará. Não sei bem certo se é você já perto, se é intuição. Prazer de ouvir boa música. Esse é o sonzão do Di Ferreiro. Esse é do NX Zero. Aonde quer que eu vá. Meio-dia 44. Diário FM. The best music. Diário FM. 92.9. Essa canção começou do 2025. Lá em cima, Dead Swings, The Dreams. Thank you. FM 92.9. The best music. Se deixar fluir, não se esqueça de fazer feliz quem te acompanhar. Se o vento mudar, agradeça. Quem tem fé tem luz em qualquer lugar. Então ilumine, deixe iluminar. Quem vive no passado não sai do lugar. Então ilumine, deixe iluminar. Vive esse presente que a vida te dá. Deixa a vida leve te levar. O pensamento pode transformar a energia de qualquer lugar. Se deixar fluir, não se esqueça de fazer feliz quem te acompanhar. Se o vento mudar, agradeça. Quem tem fé tem luz em qualquer lugar. Então ilumine, deixe iluminar. Que a vida te dá. Deixa a vida leve te levar. O pensamento pode transformar a energia de qualquer lugar. Deixa a vida leve te levar. O pensamento pode transformar a energia de qualquer lugar, de qualquer pessoa. Oh,

open up the dirty window, let the sun illuminate the ones that you cannot find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else, no one else can speak the words on your lips. Treat yourself in words unspoken. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else, no one else can speak the words on your lips. Treat yourself in words unspoken. Live your life with arms wide open. Today is where your book begins. The rest is still unwritten. Open up the dirty window, let the sun illuminate the ones that you cannot find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else, no one else can speak the words on your lips. Diário FM, prazer de ouvir boa música, o som de Natasha Benfield, Unwritten. Finalizamos o Diário Musical, primeira parte, o The Best Music, e daqui a pouco teremos o Diário Musical, segunda parte. Uma hora, bom almoço. Informe Diário do Brasil. As notícias nacionais do Jornal Diário do Pará, na Diário FM. O caso da brasileira Juliana Marins, presa em uma trilha próximo ao vulcão Rinjani, na Indonésia, chegou a um desfecho trágico na manhã desta terça-feira. Após as equipes de resgate conseguirem se aproximar da jovem de 26 anos, foi constatado que ela já estava morta. A informação foi confirmada por familiares de Juliana por meio de um perfil em redes sociais que atualizava o público sobre o caso. Acompanhe essas e outras informações no aplicativo do Jornal Diário do Pará. Baixe gratuitamente na loja de aplicativos do seu celular e tenha informação de qualidade em qualquer lugar. Informe Diário do Brasil. As notícias nacionais do Jornal Diário do Pará, na Diário FM. 9 meses passam voando. A gente sabe. É por isso que deixamos tudo prontinho aqui para quando o grande momento chegar. Estrutura completa, tecnologia de última geração e os melhores médicos para acolher sua família de braços abertos. Afinal, cada vida que chega é um novo capítulo na história de uma família. E na nossa história também. Maternidade Porto Dias. Cuidando de gerações. É saúde que você quer, já sabe onde encontrar. Vem você pra Rede Mais e pode confiar. Tem mais de 40 especialidades pra você. Tem preço acessível que cabe no bolso, você tem que ver. Tem exames de imagem, tem doutor, tem amor no atendimento. Sua saúde em primeiro lugar, é cuidado o tempo inteiro. Aqui tem Centro Integrado de Saúde, ambulância 24 horas na atitude. Tem estacionamento, vem, é só chegar. Vem pra Rede Mais, Rede Mais. Ligue agora para agendar 3344-2250 ou 98520-7358. Rede Mais. Vem, vem, vem, Rede Mais. Tem gente que se prepara com carinho para essa época do ano. Capricha no traje, ajeita os detalhes, entra no clima da festa. Mas bom mesmo é ir além da roupa bonita e vestir a alma de amor ao próximo. Vista-se de solidariedade neste Junho Vermelho e entre no arraial que salva vidas. Doe sangue. Emopa. Apoio Grupo RBA. Você já parou para se perguntar quanto custa o seu sonho? Tem o custo do tempo, imaginando como seria. Tem o custo do planejamento, colocando no papel todos os esforços necessários. E é claro, tem o custo financeiro. Ah, mas esse pode deixar com o Banpará. Com o crédito consignado e o Banpará Card, ficou bem mais fácil realizar os seus sonhos. Consulte seu gerente. Realize seus sonhos com o Banpará. Banpará. Crédito sujeito à análise. Mais de 30 grandes obras da COP30 em 30 segundos. Parque da Cidade, Porto Futuro 2, Nova Doca, Nova Tamandaré, 15 novos canais, Avenida Liberdade, saneamento do Veropeso, BRT Metropolitano, 5 novos viadutos, Viário Belém, Terminais Hidroviários, Internacional de Iguaraci e da Tamandaré, Rua da Marinha, Vila COP30, Reforma do Hangar, novas escolas, Ponte de Outeiro e um grande legado que coloca o Pará no caminho do futuro. Governo do Pará. Todo verão, pede Norte Refrigeração. Split 9000 BTUs Agato One, 12 de R$158. Ventilador de parede 60 centímetros Lorenzetti Tufão, 12 de R$28. Cervejeira a partir de 12 de R$198. Torre de bebida Marquezone a partir de 12 de R$25. Purificador de água e BBL Grafite Du, 12 de R$79. Caixa térmica Soprano a partir de R$45. Todo verão, pede Norte Refrigeração. ZYD 208, 92.9 MHz, Rádio Diário FM, Belém, Pará, Brasil. Diário FM. Diário FM. 92.9. Diário FM, prazer de ouvir. Boa música de volta com a programação Diário. É a vez de Bela Bel. Overnight. Está no ar o Diário Musical, segunda parte. Uma ótima terça-feira, um excelente almoço. Pra mim vem, não sofra.